Quantas vezes eu chamei seu nome, tantas vezes tive que aceitar que mudanças em eterno de um desejo, que às vezes é preciso caminhar. Tantas chances nós tivemos juntos, tantos sonhos lindos pra sonhar, mas jogamos tudo fora sem motivos, pelo simples fato de não perdoar. Só penso no seu rosto e vou dizer como dói amar você. A distância me consome. Hoje eu apenas gostaria de te ver, pois confesso a você, minha felicidade tem seu nome. Quantas coisas foram sem sentido, tantas frases, gestos e o amor. Sei que não consigo sem o seu abrigo. Sei que você é meu verdadeiro amor. Vou dizer como dói amar você. A distância me consome. Hoje eu apenas gostaria de te ver, pois confesso a você, minha felicidade tem seu nome. A distância me consome. Hoje eu apenas gostaria de te ver, pois confesso a você, minha felicidade tem seu nome. Minha felicidade tem seu nome.